Ela que é prima do DJ Siqueira, também a Carol, a Bárbara, o Marquinho, a Marília, a Michele. A gente tá por fela naquela. Lá em Macapá. Pelo meio do salão e o chinelo. Também meu amigo Nielson, dos Loucos do Siqueirão. Oh, coisa boa. Lá em Curitiba. Meu olhar não tem jeito de chorar. Quando vê o teu sorriso derramar. Esse riso cristalino de alegria. Como um beijo que a praia deu no mar. É melhor ser triste assim como eu estou do que ser feliz na vida como me estás. Pois felicidade minha é teu amor. Nem mais claro que uma noite de luar. Quando a brisa dessa noite te abraçar, vai sentir o frio forte da paixão. Os meus braços abraçam o corpo de outro amor. Como o beijo que essa praia deu no mar. Também um abraço aí, o DJ João, o DJ Marquinho e o Maxwell. Toda a comitiva aí do som Falcão do Marajó. DJ Neto de Amarindeua. O melhor do baile da saudade. Tudo que você me pedir eu dou. Com um carinho, com muito amor. Eu dou. Você me pediu, eu dou. Com carinho, com muito amor. Eu dou. Tô casa pra morar, rádio, televisão, geladeira e fogão. Um carro pra passear, lá no sertão, com seus irmãos. Tô casa pra morar, rádio, televisão, geladeira e fogão. Um carro pra passear, lá no sertão, com seus irmãos. Eu tô, porque você merece o meu amor. Não foi igual aquela que foi embora e me deixou. Eu tô, porque você merece o meu amor. Não foi igual aquela que foi embora e me deixou. O melhor do baile da saudade. DJ Neto de Ananindeua. No melhor do baile da saudade. Opa! Tudo que você me pedir eu dou. Com carinho, com muito amor. Eu dou. Tudo que você me pedir eu dou. Com carinho, com muito amor. Eu dou. Me tocava pra morar. Televisão, geladeira e fogão. Um carro pra passear, lá no sertão, com os seus irmãos. Em tocada pra morar, rádio, televisão, geladeira e fogão. Um carro pra passear, lá no sertão, com os seus irmãos. Eu dou, porque você merece o meu amor. Não foi igual aquela, foi embora. E você ligado? DJ Neto de Ananindeua detonando hoje, nessa terça-feira, 31 de maio, já em clima de festa junina. DJ Neto de Ananindeua. O sol se esconde por detrás do horizonte, em uma viagem delirando teu olhar. E lá pras manas quando a noite aparece, a lua cresce, eu penso em você. O sol se esconde por detrás do horizonte, em uma viagem delirando teu olhar. E lá pras manas quando a noite aparece, a lua cresce, eu penso em você. Canta Juliana, que faz a flor que nasce da tua paixão. Canta roçadeira, que traz a flor que nasce do teu coração. O sol se esconde por detrás do horizonte, em uma viagem delirando teu olhar. E lá pras manas quando a noite aparece, a lua cresce, eu penso em você. O sol se esconde por detrás do horizonte, em uma viagem delirando teu olhar. E lá pras manas quando a noite aparece, a lua cresce, eu penso em você. Canta Juliana, que faz a flor que nasce da tua paixão. Canta

Opa! Eu sou o estupim da bomba, é você que me faz ser assim. Se não quer ter um estouro da bomba, não encoste esse fogo em mim. Sei que será o estouro se você tocar em mim. Mas meu bem, nosso namoro só é gostosinho assim. Porque você é o fogo e eu sou o estupim. Porque você é. Também um abraço aí pra, pro Max, a Lilian, a Larissa, a Maiane, toda essa comitiva lá de Macapá, tá ligadinho, tá recordando, curtindo essa sequência Pai d'Égua. E aí? Capim seco pega fogo, se o fogo der no capim. Esse é o melhor do baile da saudade, fazendo você recordar. Alô, Jorginho da Martinha, você pediu, tá aí. Opa! DJ Neto de Amarindeua. De pé de balcão, resolveu ser sanfoneiro lá na nossa região. Cujo Chico Vida pegou fama no sertão, no lugar onde passava, de tão rico ele tocava, servia de mangação. Fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona. A poeira levantando, os cabas bebendo, gritando, dizendo conjunto bom. Fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona. DJ Neto de Amarindeua. O polo velho furado fazia fono fofom. O triângulo enferrujado, o pandeiro sem ter som. Povo sapateando, mas ninguém ouviu o tom. A poeira levantando, os cabas bebendo gritando, dizendo ao conjunto bom. Fofono, fofono, fofono, fofono. Fofono, fofono, fofono, fofono. Fofona, fofona, fofona, fofona. A poeira levantando, os cabas bebendo, gritando, dizendo ao conjunto bom. Fofona, fofona, fofona, fofona. Fofona, fofona, fofona, fofona. Fofona, fofona, fofona, fofona. A poeira levantando, os cabas bebendo, gritando, dizendo ao conjunto bom. Se você quiser também participar do nosso grupo, só mandar o um zap para o número 988-25-0476. Aí é o triangueiro, arame e a pancada não tinha. Sabumba sem compasso e ritmo ninguém ouvia. Pois o coro era rasgado e o povo agarrado sem saber pra onde ia. Fofono, fofono, fofono. Fofono, fofono, fofono. Fofono, fofono, fofono. A poeira levantando, os cabas bebendo, gritando, dizendo logo junto bom. Vai minhas calanguinhas. Fofono, fofono, fofono, fofono. Fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona. A poeira levantando, os cabas bebendo, gritando, dizendo ao conjunto bom. Vai, sax! Ô, caba bom! Alô, Sávio! Ele tava dando abraço aí pra todos os DJs de Macapá, né? Fofona, fofona, fofona. Opa! Fofona, fofona, fofona. Fofona, fofona, fofona, fofona. A poeira levantando, os cabas bebendo, gritando, dizendo ao conjunto bom. Contrabaixo. Também um abraço aí o André, Careca, o Valber, o Silvio, toda essa comitiva da equipe Super Fuga lá na Pedreira. Vamos nessa! DJ Neto de Amarindeua, no melhor do baile da saudade. Web Rádio, o melhor do baile da saudade. Tão gostoso, gostoso pra gente dançar. Oi, que cangote cheiroso, que eu cheguei a me apaixonar. Oi, que porra tão gostoso, gostoso pra gente dançar. Oi, que cangote cheiroso, eu cheguei a me apaixonar. Quando eu te conheci naquela noite de luar, fiquei logo apaixonado e comecei a te beijar. Quando eu te conheci naquela noite de luar, fiquei logo apaixonado e comecei a te beijar. Beijei, beijei, beijei e torno a beijar. Quem espera sempre alcança, quem um dia vai voltar. Menina, eu te amo, não consigo te esquecer. Eu quero te dar um pouco do meu saber. Beijei, beijei, beijei e torno a beijar. Quem espera sempre alcança, quem um dia vai voltar. Menina, eu te amo, não consigo te esquecer. Eu quero te dar um pouco do meu saber. Também um abraço aí pro Castro, também o Diego, lá em Macapá. Eita, que a comitiva do Macapá tá em peso hoje. Tá recordando. Alô, Jackson, lá em Santa Catarina. Beijei, beijei, beijei, torno a beijar. Quem espera sempre alcança, quem um dia vai voltar. Menina, eu te amo, não consigo te esquecer. Eu quero te dar um pouco do meu saber. Menina, eu te amo, não consigo te esquecer. A melhor comitiva aí do Falcão do Marajó, sempre recordando. Sequência Pai Dégua, viu? Opa! DJ Neto de Amarindeua. Também o Davi, é isso? Tá recordando só na manhã, né? Tá certo. Vamos nessa, ainda tem muita coisa boa. Vamos fazer lá fora, amor. Vamos fazer lá fora. Porque se doer lá fora, ninguém vê, ninguém ignora. Porque se doer lá fora, ninguém vê, ninguém ignora. Vamos fazer lá fora, amor. Vamos fazer lá fora. Porque se doer lá fora, ninguém vê, ninguém ignora. Porque se doer lá fora, ninguém vê, ninguém ignora. Alô, Janico, meu amigo Janico Mix, sempre divulgando nosso trabalho, tá lá em Brasília. Vamos nessa!

tá chegando mais uma pra fechar a sequência. Jorginho da Matinha e a Simone. Pra lá e pra cá, né, filho? O Zé da Mata é um rapaz inteligente, mas dessa vez ele fez a maior besteira. Foi namorar com a Maria de Noca, que tinha caspa até na sobrancelha. Ela tem caspa até debaixo do cocó, eu calculei que até no dedão do pé. É tanta caspa que eu não sei como é que pode. Só sei que o Zé pegou caspa no bigode. Eu disse, Zé, tu pega caspa no bigode, olha aí, bichinho, vixe. Pegasse caspa no bigode. Eu disse, Zé, tu pega caspa no bigode. Eu disse, Zé, tu pega caspa no bigode. Agora o Zé comprou um frasco de shampoo, mas acontece que o shampoo não resolveu. Ele foi lá e comprou o shampoo errado, não adiantou, esse dinheiro ele perdeu. Tinha que ser shampoo pra caspa do bigode, do contrário só barbeiro dá um jeito. É tanta caspa que eu não sei como é que pode. Só sei que o Zé pegou caspa no bigode. Eu disse, Zé, tu pega caspa no bigode, olha aí, coisinha, pegasse caspa no bigode. Eu disse, Zé, tu pega caspa no bigode. Eu disse, Zé, tu pega caspa no bigode. Chegando agora também, meu amigo, sabe, DJ Alex. Tá chegando agora. Alô, maninho, um abraço pra você, viu? E aí? O Zé da Mata é um rapaz inteligente, mas dessa vez ele... Bora, Elielza. Foi besteira, foi namorar com a Maria de Noca, que tinha caspa até na sobrancelha. Ela tem caspa até debaixo do cocó, eu calculei que até no dedão do pé. É tanta caspa que eu não sei como é que pode. Só sei que o Zé pegou caspa no bigode. Eu disse, Zé, tu pega caspa no bigode, olha lá, ô Zé, tu pega caspa no bigode. Eu disse, Zé. Também um abraço aí a toda a família Silva. Eu disse, Zé. E a família Siqueira, tu pega caspa no bigode. Sempre recordando. Eu bem que avisei a ele, ele foi ter mal, é aí. Pegou caspa no bigode. Toma, bicho. DJ Neto de Amarineua, detonando só as melhores do Baile da Saudade. Web Rádio, o melhor do Baile da Saudade. O melhor do Baile da Saudade.